surgiram em 2001 pela vontade de três amigos. Quiseram primeiro trazer uma lufada de ar fresco ao panorama habitual da música. Depois pararam, refletiram, e surgem agora como um vendaval de ar quente que sopra dos lados da Torre de Moncorvo. Dizem os Miúla de si próprios que são uma história e que falam da vida e do amor. Mas o que os une verdadeiramente é o grande gosto que sentem pela música. É aqui, neste campo aberto da criatividade musical, que os Miúla mostram o que verdadeiramente valem. E valem muito. O seu som é indefinível, mas brota com uma qualidade que pensávamos não existir no panorama da música pop nacional. São uma banda que surgiu, cresceu e que diariamente se expande a partir de Torre de Moncorvo. São a prova inequívoca que a interioridade não é barreira para a verdadeira qualidade. São por isso e antes de tudo um exemplo, o verdadeiro exemplo. Na banda, a experiência musical dos seus membros vai desde a clássica ao jazz, das orquestras típicas e dos grupos de raiz a cantar as janeiras aos grupos de fado, com pandeiretas, ferrinhos, tampos de mesa e bate-o-pé à mistura. No fim, o que se ouve entranha-se, fica, perdura e cultiva-se. Dos Miúla pode e deve-se dizer que são o melhor grupo de pop de sempre nascido das entranhas da região transmontana. jardim. E pensar as florzinhas todas, os canteiros da tomeia, aquelas florzinhas todas que ela andou a plantar durante a primavera. Coitadinha, coitadinha. O dia nasce o sol, relembra bem a noite fina. Ai, amor, espera por mim. Espera que eu achei no comédio de Jesus a São Bento. Abre-te o fundo, mas cá-te toda e amar-te. Jardim, pensar as sozinhas, todas as canções da tua mãe.